Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Pássaro da LFM, programa Expresso, comigo Antônio Cláudio. Vamos juntos a partir de agora conversar e conhecer um pouquinho dessa dupla aqui, que a região gosta muito. Os meninos são da cidade de Franca e já tem um nome conhecido nacionalmente. O nome da dupla é muito bacana, né? E abre muitas portas. Abre muitas portas, né? Esse nome aí chamativo, que lembra realmente a música sertaneja de verdade. Tô recebendo aqui Campo Grande e Corumbá no programa Expresso dessa tarde de sábado. Boa tarde, meu amigo. Alô, Antônio Cláudio, boa tarde, meu irmão. Que saudade que a gente tava de você, saudade de todos também. Os amigos da Pássaro da Ilha, todos os ouvintes aí de Guaranésia e região. Um prazer muito grande para nós poder estar aqui. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Você já tem até carteirinha aqui da rádio. Ô, né? Rapaz, eu já sou sócio já, meu. Corumbá, boa tarde, Antônio Cláudio. Prazer estar com vocês, todos os ouvintes da Pássaro da Ilha. Falar um pouco sobre o trabalho de Campo Grande e Corumbá para vocês aqui hoje. Vocês estão com um trabalho novo. Graças a Deus, estamos com um novo trabalho agora. É. E contamos com a participação dos nossos padrinhos, Mato Grosso e Matias. Fizemos algumas releituras dos clássicos da nossa música raiz. Campo Grande e Corumbá, a gente já fala o nome, a gente já lembra daquelas grandes duplas dos anos 60, anos 70. A inspiração foi isso? Ou tem alguma relação lá com Mato Grosso do Sul? Então, o pessoal, sempre que ouve o nosso nome, eles imaginam duas coisas. Primeiro é o que você falou, que é uma dupla de véi. Fala, dois véinhos, tá chegando até na UTI imóvel. O pessoal vai falar, não, mas vocês são novos, tal, e com um nome desse. E o pessoal associa muito também ao estado do Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande é a capital do Mato Grosso do Sul e Corumbá é a capital do Pantanal também. Lá, né? Exatamente. Um dos estados mais importantes também do nosso país. Mas a gente não é de lá, nós somos de Franca, interior de São Paulo. Estamos praticamente perto de vocês, somos praticamente vizinhos da querida Minas Gerais, esse estado maravilhoso. E a gente carrega esse nome, Campo Grande Corumbá, com muita responsabilidade, é um peso muito grande. E através do estilo que a gente faz de música, que é uma música sertaneja mais raiz, um sertanejo de verdade mesmo, a gente associou esse nome, que lembra, que remete à música sertaneja raiz. E lá também no Mato Grosso do Sul, o pessoal gosta muito desse estilo. Então, foi uma homenagem que a gente carrega com muita responsabilidade aí. Mas por ter esse nome, lá as cidades de Campo Grande e Corumbá, vocês já foram até lá, o pessoal já chamaram vocês? Rapaz, lá? Nós já fizemos já a capital, né, que é Campo Grande. Corumbá, ainda nós não tivemos ainda presente não. Ainda. Mas foi por causa do nome que surgiu o convite? Na verdade, nós fizemos o SBT na cidade de Campo Grande. Fizemos alguns contatos por lá e o pessoal associou o nome e tal à cidade e levaram a gente pro SBT de Campo Grande. Fizemos programa de TV, fizemos rádios, fizemos apresentações lá, shows também. Mas Corumbá a gente não conhece ainda. Eu tenho vontade de pescar lá em Corumbá. É, mas é bom, né? Eu falo que é bom. Não quero ir lá para trabalhar, não. Pescar que é. A gente até brincava aqui em Franca, o pessoal parece que não gosta muito de trabalhar. O negócio é cantar. O negócio é cantar. O que tem de dupla ali em Corumbá? Rapaz, ali tem bastante. Ali a gente brinca se jogar um violão para cima e não vem arriscar cair no chão, não. Graças a Deus tem muita dupla e graças a Deus tudo amigo da gente. Tudo gente boa. E ali surgiu uma galera boa nos anos 90, né? Sim. E continua, né? Rio Negro, Solimões, Giovanni, né? Graças próprio a Deus. O próprio Duane Dinei, que agora voltou. Isso, Duane Dinei. Essa galera toda surgiu. Tudo amigo da gente, graças a Deus. A gente é muito feliz de ser mais um fruto da nossa cidade de Franca e tá aí lutando pelos nossos sonhos aí também. Mas é uma nova geração que tá chegando, essa de vocês? Sim, vamos falar que sim, uma nova geração, um novo estilo que a gente vem, que é tentando achar o próprio estilo, né? Que hoje tem muito aquele ditado que nada se cria, tudo se copia, né? E a gente vem tentando sair fora desse se copia, a gente tentando criar o estilo de Rio Negro e Solimões, como fizeram deles, Jean e Giovanni. A gente tá tentando fazer o estilo de Campo Grande e Corumbá também. E qual é esse estilo? Dá pra mostrar pra gente? Vamos lá? Vamos porque começar, a gente claro. Ouve Rio Negro e Solimões já conhece. Sim, não sim. Precisa nem cantar, a gente já, só pela boa parte instrumental a gente já sabe. E o Campo Grande e Corumbá? Vamos começar com a dos padrinhos? Vamos lá. De igual pra igual. Vamos lá, gente. Você mentiu quando jurava para mim fidelidade. Foi apenas um escravo da maldade. Você quis, você lutou e conseguiu. Você feriu o sentimento que a ti eu dediquei. Quantas vezes o teu pranto enxuguei, por pensar que era por mim que chorava. Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade. É o fim do nosso caso, na verdade. Só nos restam recordações. Não toque em mim, hoje descobri que você não é nada. Não podemos seguir juntos nessa estrada. É o fim do amor sincero que senti. Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada. Enquanto eu amava, você me enganava. De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. Das mais importantes músicas sertanejas de todos os tempos, né? Essa música aí abriu as portas das FMs, né? Que não tocava música sertaneja, né? Vocês têm essa preocupação de estudar, de ir atrás das histórias, né? A música sertaneja, quando tocava, era 5, 6 horas da manhã, né? E tocava só em rádio AM, né? FM não abria as portas, né? Não tinha esse espaço, essa. Foi Mato Grosso e Matias que começou aí com De Igual para Igual a abrir as portas. Outra vertente, né, rapaz? A gente acredita, assim, que toda geração, digamos assim, são épocas diferentes. Veio Mato Grosso Matias, Milionários é Rico, Belmonte Amaraí, que trouxeram Léo Canhoto, que modernizaram. Aí teve a fase do Chitãozinho e Chororó, depois veio o Zezé de Camargo, o cara compondo também, que foram modernizando. E a gente respeita muito todas as épocas, inclusive o pessoal às vezes torce o nariz pro sertanejo universitário, digamos que rotularam assim. Mas a gente respeita muito e sabe a importância também do sertanejo universitário, porque eles resgataram Jorge Mateus, César Menotti Fabiano, João Neto Frederico, João Bosco Vinícius, resgataram essas músicas que muita criança, muito adolescente aí não sabia que existia. Às vezes o pessoal ouve lá, essa música é um Saudade da Minha Terra, por exemplo, essa música é do Jorge Mateus, porque o Jorge Mateus cantando e não sabia da existência de um dos maiores hinos da música sertaneja. É, isso e muitas mesmo outras, aconteceu, né? Com Amor de Primavera, Inquilina de Violeiro, com Luan Santana, foi o caso, muita gente nem sabe que era de Cacique Pajé. Tem um valor muito grande essa galera nova também, que resgataram isso lá do fundo do baú, e a música sertaneja cada vez vai se renovando, vai se inovando e continua viva. A gente vê que o Brasil é um país muito grande, muito rico em cultura, mas a música sertaneja prevalece. A gente vê que ela nunca morre, nunca. Graças a Deus. De vez em quando vem outro estilo musical, faz um sucesso ali, dá aquela explosão, mas o sertanejo está sempre ali na ativa. Mas é impressionante como o sertanejo hoje ele conquistou o mercado, né? Campo Grande e Corumbá. Eu tava ouvindo essa semana uma rádio de Santa Catarina, fazia tempo que eu não ouvia essa rádio, lá sempre tocava Tchê Garotos, né? Grupos, os Serranos, isso. Tradição, os Monarcas, o pessoal do Sul. Né? Lá é muita banda. É, os Vaneirões lá do Sul. E tava ouvindo a rádio depois de alguns anos, sertanejo, meu amigo. Se tornou. De cabo a rabo, sertanejo, Brasil, né? E dominou de tal forma que realmente a gente não vai durar muito tempo, ainda bem, né? Se depender de nós, Campo Grande, né? Vamos fazer de tudo, vamos fazer a nossa parte. Mas e como é que vocês, no lado do sertanejo universitário, como é que vocês transitam por aí? No show de vocês também rola lá um Pode Chorar, um curtição do João Bosco e Vinícius ou não? A gente tenta anos 90 para trás. Exatamente, a gente tenta fazer mais na nossa praia mesmo, dando uma modernizada nos arranjos, na tocada, na levada das músicas, dos grandes clássicos, mas a gente tem também o sertanejo bruto, pra galera que gosta, que foi rotulado assim também, através do João Carreira e Capataz, que é uma dupla que a gente é muito fã, gosta bastante. Então a gente pega essa linha também do sertanejo bruto, o modão, o que tem no nosso trabalho autoral também, a gente canta no show e a gente fica transitando por essa área aí, sem perder a nossa raiz, mas procurando modernizar também. Pra galera que for curtir o nosso show, curte um show dançante, um show animado, um show pra cima. Sem dúvida. Aproveitar que o empresário daqueles falou assim, ó, vamos fazer um sertanejo universitário, hein? Dois rapazes jovens aí, vamos entrar nessa onda. Fica ou não? Não, graças a Deus. Ele ainda vem na mesma onda, ele que mandou a proposta inicial foi dele, falou, a gente tem que seguir mais pra essa linha, resgatar. Porque por mais que todos os artistas do meio sertanejo resgatam algumas coisas e tem muita coisa boa para ser tocada de novo, que muita gente, a maioria, não conhece. Então, às vezes, fala assim, ah, mas vocês estão querendo achar proveito em alguma coisa que ninguém conhece e falar que é de vocês. Não, de forma alguma. A gente quer valorizar aquilo que muita gente ainda não conhece. Eu tive o prazer de entrevistar aqui o Lucas Reis e Tássio, né? Que é um dos irmãos também, que faz gente da melhor qualidade, né? E é mais ou menos o estilo, bem parecido com o de vocês, né? Aqui eles ainda vão mais na moda de viola Mesma linha do João Carreiro e Capataz. E a gente, infelizmente, vê que essas duplas ainda tem uma certa barreira, né? O que acontece? Porque a gente vê o Lucas Reis e Tássio, já tem um nome até mais consagrado nacionalmente, mas ainda não houve a explosão do nome deles, né? E talento, tanto vocês quanto eles, tem de sobra para que isso aconteça. Obrigado. O que está faltando? Rapaz, é uma pergunta difícil. Está faltando ganhar na Mega Sena? Ninguém tem a receita. Mas eu acho que de 10 anos para cá, a viola em si cresceu muito. Eu, quando menino, pareço velho, mas não sou tão velho, eu, quando menino, sofria com isso. Eu só ia tocar em quermesse de igreja. Aonde tinha encontro de violeiro, então a maior parte, 90% dos meus amigos de infância, era tudo de 60, 70 anos, cara. Porque chegava, você toca viola? Não, isso é coisa de velho. E de lá pra cá, hoje que você mais vê a molecada querendo tocar viola. Graças a Deus. Então, o Damodoto falar assim, por que tem essa barreira? Damodoto, se nós tivéssemos essa receita, era fácil, né? Mas eu acho que, e no geral em si, a viola tomou um espaço muito grande. E vai tomar cada vez mais. Eu entrevistei semana passada aqui no programa o Kaique Brito, que é um jovem talento que a gente tem aqui em Guaranésia, músico, professor de música, e alguns ouvintes perguntaram para ele a respeito de aprender a tocar viola. Quer dizer que existe um interesse, né? O pessoal, os mais jovens querem aprender a tocar viola. Graças a Deus, você chega lá, uns querem, e geralmente eles já têm uma linha a seguir. Na minha época, os precursores falavam, você quer tocar igual quem? Goiano Paranaense, Tião Carreiro, João Mulato, era nessa linha. Hoje você chega lá, não, porque eu gosto muito do Lucas Reis e Tássio, Mike Lian. Então você pode ver que tomar um foco diferente e que isso é bom. Isso é bom porque aí um vai incentivando a outro e não deixa a cultura morrer. E até no final desse ano, pessoal, quero tocar igual o Campo Se Grande. Se Deus quiser. Vamos fazer mais uma então, gente? Vamos lá. O que a gente pode fazer? Vamos de Não Sai da Minha Mente? Vamos, moda de trabalho. Música de trabalho, participação de Mato Grosso e Matias. Essa aí o pessoal conhece aqui da programação. Vamos lá. Bora lá. Cê tá querendo é acabar comigo. Sou menos que um amante, mais que um amigo. E nessa história louca de amor proibido, com gosto de pecado e sabor de perigo. Te quero tanto, mas eu não te tenho. Te amo tanto, mas eu não te toco. Mas viajo fundo em seus olhos, me apaixonando pelas suas fotos. Porque fui amar assim alguém que não me pertence. Porque a vida foi injusta com a gente. Um amor impossível, caso proibido, me deixou perdido. Tô louco, sozinho, coração bandido. Porque fui amar assim alguém que não me pertence. Porque a vida foi injusta com a gente. Um amor impossível, caso proibido, me deixa perdido, tô louco, sozinho, coração bandido. E não sai da minha mente. Não sai da minha mente. E não sai da minha mente. Campo Grande, Corumbá, aqui na Pássaro da LFM, Não Sai da Minha Mente. Essa música na versão estúdio tem a participação aí do Mato Grosso e Matias, e o pessoal já pode pedir aqui na programação da 103. Essa música é a única que não é a regravação? Essa é autoral, é a única. Composição nossa, parceria com o Rafael Henrique, meu parceiro de composição lá de Franca. E tivemos a honra de ter os padrinhos participando dela, e a música que abre o CD também, um CD que a gente resolveu trazer exatamente isso que a gente estava falando, essas releituras, mas um pouquinho com o tempero, digamos assim, de Campo Grande Corumbá, nos arranjos, no modo de fazer o dueto, de cantar, de tocar, é mais do que uma homenagem também, acho que justa aos grandes nomes da música sertaneja, né, que fizeram história na música sertaneja. E aqui tem música de todo mundo. Tem. Tô vendo aqui. A gente pensou, vamos montar um repertório, aquele que você fala assim, ó, vou pôr tocar do começo ao fim, não vou querer pular nenhuma faixa pra frente. É porque aqui, eu tô vendo aqui, tem Milionários da Rico, tem Sérgio Reis, tem Lourenço Dorival, tem Joaquim Manuel. Tem Ronaldo tem Viola. Tem Ronaldo Viola. Ronaldo Carreiro, Viola. Verdinho. Tem de tudo aqui, de Paulo e Paulino, João Paulo e Daniel. Ex-amor de quem que é mesmo? Ex-amor é Amado Batista. Do Amado Batista. Essa aí que a gente sai um pouco da casinha, né? Estou. Porque a gente é muito fã também. Eu costumo dizer assim. Quem não é fã de Amado Batista? A gente gosta de música boa. Acho que não tem estilo, não tem rótulo, não tem idade. A gente gosta de música boa. Então a gente ouve de tudo. E o Amadão é um cara que marcou época também, né? As músicas dele não vão morrer nunca. E transitar por esses outros estilos também, colocando um pouco da nossa pitada aí de Campo Grande de Corumbá, acho que é válido demais também, tanto pro nosso crescimento como músicos e cantores. Amado Batista que completou agora 40 anos, né? Olha só. Rapaz, é história, 40 anos de carreira, né, cara? E é um cara que eu sempre comento aqui na rádio quando vou tocar alguma música do Amado Batista, é um cara que está há 40 anos no topo das paradas. 40 anos no sucesso. Até na época que o pessoal tinha vergonha de dizer que gostava de Amado Batista, o cara era o que mais vendia disco, né? Até na época que nós tínhamos vergonha de ser emprego. Nossa! Já tomava conta do mercado. Já? Pois pode. E o Campo Grande Corumbá? Vocês estão aí na estrada com essa formação há dois anos, né? Tem um ano e uns quebradinhos já, né? Estamos partindo para 2 anos, rapaz. E agora, meu amigo, o que é o planejamento para esse ano de 2019? É focar nesse CD? O que vocês estão pensando para esse ano? Acho que é trabalhar, né? Trabalhar, esse ano tem que trabalhar. O CD o ano passado saiu um pouco tarde, né? No ano passado. Saiu mais no fim do ano, a gente não conseguiu trabalhar. Devido à festa de final de ano, a correria, não conseguimos trabalhar ele direito, da forma que a gente queria. Mas esse ano sim vamos trabalhar ele. Tem música nova vindo por aí já também, logo em seguida. Não pode deixar esfriar, não pode deixar a peteca cair. E sim, esse ano a gente vai viajar muito, se Deus quiser, em cima desse trabalho aí. E Deus quer, Deus Amém. Quer. Amém. Vamos fazer um intervalo comercial, voltamos já com mais Campo Grande Corumbá aqui no programa Expresso deste sábado. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento. Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, Lucas Henrique tá ligado com a gente, também tá curtindo aqui a programação, a Cida, o meu amigo Jota Santos, locutor aqui do Domingão Sertanejo, tá elogiando também aqui a dupla, Fernanda também tá ligada, Vanusa também tá mandando abraços aqui, Júlia também tá curtindo a programação, a Rosa lá em Goxupé também na sintonia, a Vanusa Franco que participou mais cedo lá de Poços de Caldas também tá acompanhando o nosso programa. Deixa eu aproveitar para mandar um alusão especial pro pessoal da comissão lá de Arceburgo, né? Comissão que tá numa briga danada lá contra a taxa da Copasa, eles estão também acompanhando o nosso programa, ouvindo boa música para amanhã fazer essa manifestação lá em Arceburgo. Um abraço aí para todos vocês. Tô conversando aqui com Campo Grande Corumbá, essa dupla de Franca, que é sucesso em toda a nossa região, e esse ano de 2019 é o ano da dupla, será um sucesso com certeza em todo o nosso Brasil. Para contratar a dupla, como é que faz? Fala com quem? Tem site, pra Facebook, contratar, mas funciona. É a coisa mais fácil do mundo. É só o pessoal entrar em contato pelo 16 994 9394 1719. Aí já vai ligar pro número errado, tá, né? 9394 1719. Liga lá, é o WhatsApp, o que vocês quiserem nesse telefone aí, fala com o Silvio Braz, ou senão pelas redes sociais Campo Grande e Corumbá Oficial. O E é o E normal mesmo, Simprão mesmo, né? Aquele E comercial não. Sei. Campo Grande e Corumbá Oficial. Todas as redes sociais vão encontrar a gente lá, no Facebook, no Instagram, até no Orkut nós está também, rapaz. MSN. MSN. Tudo tiver, nós estamos lá. Sinal de fumaça. Aí, acabou. Ah, segue nós lá, acompanha nosso trabalho lá nas redes sociais, vai ser um prazer ter você junto com a gente. Ó, a Lourdes também aqui da Fazenda São Francisco, Antônio e Cláudio, eles cantam muito, deixa um CD autografado pra mim, por favor. Vou conversar com eles aqui, viu? É uma honra. Obrigado. Tem mais gente mandando abraço, o Zé Fernandes também, tá ligado? Tem um ouvinte aqui que mandou mensagem de áudio, mas agora não tem como eu ouvir mensagem de áudio aqui, mas eu agradeço a participação. A Vanusa Franco, lá de Poços de Caldas, voltou aqui a parabenizar vocês aqui. Valeu, Vanusa. Obrigado, Vanusa. Muito, todo mundo aí, viu? Muito obrigado. Show de vocês, então, contratou o show da dupla Campo Grande e Corumbá. Leva um show com grandes clássicos da música sertaneja. Com grandes clássicos, vai uma banda, é banda ou bando que vai? É um bando, né? No nosso caso é um bando, que vai um vai um showzão pesado, rapaz. Vai ser bruto demais. Com muita qualidade. Inclusive, se você permite, hoje nós temos show em São Sebastião do Paraíso. Você é nosso convidado de honra, convidado especial, será muito bem recebido lá. E a gente quer convidar toda a galera. Hoje é o lançamento do nosso CD lá em São Sebastião do Paraíso, no Bar e Espetinho do Juninho. Certo. Então, mais à noite, a gente vai estar fazendo a festa lá, convidar toda a galera aqui de Guaranésia, Monte Santo, Itamoji, pessoal de Guaxupé. Alô, Fabinho de Guaxupé, os nossos amigos, um abraço pra vocês. Arceburgo, Mococa, Passo, enfim. A região, vamos pra lá. Serão nossos convidados muito bem recebidos lá no nosso show hoje em São Sebastião. Mas tem hora pra começar, vai pra acabar só amanhã. Tem, né? Não, rapaz. Só amanhã. Vocês não têm pressa, não, né? Tem não, tem não. Compromisso é só terça-feira. São Sebastião de noite. Do Paraíso, então, é o point hoje pra galera se da região Deus que quiser. Gosta de uma boa música, né? Que gosta de uma boa música sertaneja. Giovanni também tá mandando abraços aqui pra vocês. Muito obrigado, Giovanni. Sandra, o Giovanni é um cara aqui de Guaranésia que ele grava os vídeos, o Mineirinho. Olha, no canal do YouTube, faz um sucesso danado, tem milhões de visualizações aí no YouTube, menino, tá lá ligado com a gente. Um abraço pro Giovanni, Sandra também tá mandando abraço, o Marcelo Rosa tá aqui em Guaranésia também, já deixou aqui o abraço dele, muito obrigado, Marcelo. Tem mais gente mandando alô aqui, só que não colocou o nome, aí fica difícil de mandar alô pra todo mundo, então, né? Vamos fazer mais uma, gente? Vamos lá. O que vocês podem fazer pra gente agora? Vamos a fazer carta. Essa regravação. Opa. Aí que nós tivemos a audácia de regravar dos cara de pau, você mesmo. Quero ver, quero ver. Vamos lá. Estou escrevendo esta carta meio aos prantos, ando meio pelos cantos, pois não encontrei coragem de encarar o teu olhar. Está fazendo algum tempo que uma coisa aqui por dentro despertou e é tão forte que não pude te contar. Quando você ler eu vou estar bem longe, não me julgue tão covarde, só não quis te ver chorar. Perdão, amiga, são coisas que acontecem. Dê um beijo nos meninos, pois eu não vou mais voltar. Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, não vou mais. Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, não vou mais. Vá sozinha, não vou mais. Campo Grande, Corumbá, aqui na 103, cantando a carta. Naldo tá mandando um abraço pra vocês, parabenizando aí pelas belas vozes. Olá, né? Cantam muito. Júlio, obrigado, Amanda, mano. Dos Reis, A Cida e o Antônio Tomás estão ouvindo a gente também, o casal, muito obrigado. E a Helena também está ligadinha com a gente. A Helena lá de Guaxupé também está mandando aqui um forte abraço para vocês. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês. Corumbá brincou ali agora há pouco, né? Antes de começar a música, dessa questão de audácia, né? De gravar esse tipo de música. Audácia demais, né? Tem que ter muita coragem, né? Rapaz, porque ela é um hino da música sertaneja. É. Então, ou seja, consagrada nas vozes dos Gargantas de Ouro, Milionário Zé Rico, né? Aí surge dois caras de pau desse aqui e muda a música, bem dizer, né? E aí é um risco que a gente correu. É isso que eu ia falar. Tanto pela aceitação, pela rejeição. E graças a Deus, todo mundo tá aceitando, tá sendo bem aceita. Graças a Deus, ninguém jogou pedra. Então, quando a gente cogitou com os autores da música para gravar, que são o Cláudio Sossi e o Álvaro da Mata. Gente finíssima. Os caras liberaram a música pra gente, mas não sabiam da nossa intenção de modificar um pouco o arranjo. A gente só mandou pra eles depois de pronto. Falou, bom, agora já tá liberado, né? O máximo que pode acontecer é xingar nós. Né? Mas graças a Deus gostaram demais, aprovaram a nossa audácia, digamos assim, de pegar uma música romântica, deixar ela um pouquinho mais dançante, um pouquinho mais balançada, mas sem perder a essência, sem perder o romantismo. E aprovaram, a gente ficou muito feliz também. Gente, o talento de vocês é indiscutível, mas vocês imaginaram essa questão de passar isso pela cabeça, porque a gente vai gravar só clássicos da música sertaneja, vai ter esse lance de comparação? O cara que gosta lá do Joaquim Manuel Boate Azul, o cara da antiga que gosta, ele vai ouvir e vai falar, gostava mais que o Joaquim Manuel. Sempre tem, porque a gente mesmo faz isso, né? Quando outro artista lança, você começa a fazer a comparação, né? E graças a Deus a gente é muito aberto na questão de ver a qualidade e a identidade de quem está interpretando. E a gente teve medo, sim, teve um certo receio, falando, nossa, Belmonte Amaraí, você vai gravar, como é que vai ser? Porque você vê Belmonte Amaraí, canta harto, né? Demais da conta. Aí você vem, muda todo o estilo na questão de dueto, mas sem perder a característica da música. E graças a Deus tá tudo bem, por enquanto, né? E que assim permaneça. E vai permanecer, se Deus quiser. E agora, Campo Grande, Corumbá, vocês gravaram esse CD, né, com grandes clássicos da música sertaneja e essa música inédita. A intenção de vocês é, agora nesse ano não, mas já para 2020, vamos pensar no futuro, 2020, é fazer uma só com inéditas e só com letras trabalhadas, como é essa daqui? Não sai da minha mente? Rapaz, na verdade a gente já tem um projeto que é autoral, que isso, talvez possa pintar uma segunda edição dele aí, que chama Sistema Caipira. Nós gravamos o volume 1, que é um CD totalmente autoral, totalmente composições inéditas, todas as composições são nossas, porém é um CD que, se você ouvir ele, você vai falar, mas essa música deve ter uns 60, 70 anos, porque é um CD de modão, é um CD raiz, até no nome ele já fala, Sistema Caipira. Então provavelmente possa vir alguma coisa nessa pegada aí, o volume 2, quem sabe, no ano de 2020. Nesse ano de 2019 a gente tem alguns projetos de fazer algumas músicas inéditas também, autorais, porém colocando a roupagem mais moderna. Certo. Mas a gente quer resgatar os modão de novo e a gente está compondo bastante, temos bastante coisa já, já dá para fazer outra, dar uma peneirada lá e fazer um trabalho aí, quem sabe o Sistema Caipira 2. Mas de onde que vem essa paixão aí pela música sertaneja raiz? Rapaz, vocês são jovens, né? Eu imagino que vocês cresceram ouvindo Bruno Marrone, Jean Giovanni, Zé de Camargo, né? Imaginando isso aí. Eu cresci escutando Tião Carreiro. Desde pequeno, a minha influência foi Feliz de Reis e meu pai sempre foi muito amante da música sertaneja raiz. E aí eu falo assim, seu pai te forçou. Não, pelo contrário, eu pedi uma viola pra ele de presente, aí ele comprou, aí ele ficou 15 dias e falou, eu vou devolver essa viola pro rapaz, aí eu fiquei doente. Aí de lá pra cá ele falou, não, então você vai fazer aula já que você quer. E sempre me apaixonei, sempre gostei da música verdadeira, que é a sertaneja raiz. Gosto de Zé de Camargo, Luciano, Bruno Marrone, é o que a gente falou, a gente gosta de música boa, que tem qualidade, que dá pra ser ouvido. Mas a música de viola me puxa mais, rapaz. E você? Comigo também, rapaz. Eu cresci. Minha mãe até ficava brava comigo, porque eu sempre ouvi modão mesmo, em qualquer ocasião. No carro, em casa, numa festa, no rancho. Aí ela falava pra mim, isso é música de ouvir no rancho, você vai ouvir isso no carro. Mas eu sempre cresci ouvindo Milionário Zé Rico, que eu sou fanático, Mato Grosso Matias, Peão Carreira e Zé Paulo, que é uma dupla que me influenciou muito, apesar de não serem tão falados assim, mas acho que tem uma importância muito grande para a música sertaneja, como compositor, como cantor, que o Peão Carreiro era. Deixou um legado muito bacana, Belmonte Amaraí. Então eu cresci ouvindo isso, peguei a fase, é lógico, da década de 90, que eu acho que foi a década de ouro também da música sertaneja. Mas do estilo mais romântico, né? O Zezé, o Chitão, o Leandro Leonardo, que marcaram época aí. Mas eu cresci ouvindo modão também, rapaz. Escuto de tudo um pouco, mas a minha paixão mesmo é o sertanejo raiz. Vamos puxar então o sertanejo raiz. Vai, aí, vamos lá. Vamos puxar esse bate-papo. Vamos lá. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacado, quem tem a roça no mato, me chama que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu passo o couro e mando embora. Já derrubamos o mato, terminou a derrubada. Agora preste atenção, meus amigos e camarada. Não posso levar vocês na minha nova empreitada. Vou pagar tudo que devo e sair de madrugada. De manhã cedo, o seu perfume no ar exala. A madeira quando está bem seca, deixando o sol bem quente estrala. Dois baianos brigando de facão, sai fogo quando o aço resvala. Os namoros de antigamente se espiava por um buraco na sala. Eu não caio do cavalo, nem do burro, nem do gado. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio. Levanto de madrugada e bebo um pingo de orvalho, chora viola. Demais, é um dos grandes clássicos, é um pouco rico com grandes clássicos da música sertaneja. Palito tá ligado lá, tá mandando um abraço pra vocês. Alô, Valeu, nossa amiga Marlene da Luiz Imóveis aqui de Guaranés, tá adorando aqui o nosso bate-papo, gostou demais da entrevista, tá gostando da entrevista. Maria Lúcia, Antônio Cláudio, olha, quero parabenizar Campo Grande e Corumbá, viu? Estou amando a entrevista com eles, parabéns. Muito obrigado. Beijo. Pode pedir aqui na Pássaro da Ilha, viu, Maria Lúcia? A música deles aí sempre que você quiser. Parabéns aí, essa dupla maravilhosa. Sou fã deles. É a nossa ouvinte aqui do sítio Morro Agudo, em Guaxupé. Meu marido Odair, o filho Cauã e a filha Kemily. Somos ouvintes aí da Pássaro da LFM, fãs de Campo Grande e Corumbá. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês. A gente fica muito feliz, muito honrado, viu? Nós que ficamos. E se você nos permite também, gostaríamos de mandar um beijo especial pra Suzy. Alô, Suzy! Nossa amiga que tava com a gente lá em Casa Branca hoje de manhã. Tivemos a gravação da TV lá do nosso amigo Aline Viola. E a Suzy mandou um abraço e um beijo para todos vocês aqui da Pássaro da Ilha também. A Suzy Maciel, eu sempre falo aqui na rádio que ela deveria receber o título de cidadã, não só de Guaranés, mas de várias cidades da região, porque ela leva vários artistas aqui da região para se apresentarem em programas como o do Elinho Viola, que são transmitidos nacionalmente, né? Exatamente. Então, e tem tanta gente que ganha título de cidadão aqui que não merece. A Suzy merece muito, vamos, né? Vamos pensar sério nisso aí, né, gente? Vamos fazer uma campanha. É, Suzy! Gente, olha, queria agradecer demais. Fiquei muito contente, viu, de receber vocês aqui. Gente, agradeço. E tô apostando nessa dupla esse ano, né? Se Deus amém, quiser, amém. Esse ano a gente tem a certeza que Campo Grande e Corumbá vai estourar no Brasil todo. Da mesma forma que a gente gosta de vocês aqui na região, o Brasil inteiro vai gostar de vocês também. Amém, Antônio Cláudio. Obrigado a você mais uma vez pela sua simpatia. Isso. Sempre nos recebendo aqui de portas abertas, de braços abertos. E mais uma vez, obrigado pela sua amizade, pelo carinho que você tem com a gente. Conte sempre conosco também, a você, a toda a equipe da Pássaro da Ilha, todos os seus ouvintes, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, a gente se encontra em breve aí. Hoje à noite, lá em Paraná. Hoje à noite. É nóis, hein? Doutor Gaudio, obrigado. Deus abençoe vocês, a toda a equipe da Pássaro da Ilha, todos os ouvintes que estão sempre junto com a gente. Obrigado por esse momento maravilhoso com vocês aqui. Sempre que precisar de Campo Grande, Corumbá, pode contar com a gente. E agora vocês vão ter a honra de conhecer aquele rapaz ali, que está do outro lado do aquário ali. É o cara que já tocou com o Milionário Zé Rico e já tocou para quem mais? Marciano, né? Paulo Sérgio. Oh, já tocou para muita gente. Se vocês quiserem, ele pode tocar para vocês também. Vai, toca também. Um abraço, gente. Um abraço. Intervalinho comercial e voltamos já para finalizar o Expresso de hoje. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento. Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.